Mãos pro alto, vagabundo. Aqui mais uma conexão, PESP. Lloyd Fresh. Mãos pro alto, mãos pro alto, mãos pro alto, mãos pro alto, mãos pro alto, mãos pro alto, mãos pro alto, alto, alto. Os doido pira, pira quando se acerca as cordas, brilha, brilha. As doida pira, pira, pira no estilo e quer se chegar, chegar, chegar. As doida, as doida. Água da piscina pra gente embalar. Convida as gatas de adianto pra nós viajar. O sol tá lindo, os coqueiros tão a balançar. Água de coco pra hidratar e não ressaca. Não exige mais, elas chegam de mini saia. De longe vejo, não vacilo, espero chegar. Ela não aguenta, chegar junto e vem perguntar o que tem na tatuagem e já quer tocar. Não se contenta em tocar e quer abraçar. Não se contenta em abraçar e quer me beijar. Não se contenta em beijar e vem sussurrar. Dizer baixo no meu ouvido que quer me amar. Deixa a banheira empregada que hoje eu vou usar. Deixa servida duas doses de whisky grampa. Não esquecer da camisinha pra não vacilar. O meu herdeiro um dia vem, mas vai demorar. Acabei minha sessão e já vou voltar. Os compassos se agarraram e já vão lavrar. Cada um com sua gata pra ninguém sobrar. Liga o som, aumenta os graves e bota as mãos pro ar. Mãos pro alto, mãos pro alto, mãos pro alto, mãos pro alto. Tio Fresh, moleque, meu parceiro ali, SP Recife, tamo junto, rapaz. Primeira total, alto. Aí, eu tô chegando de SP, fumando que nem cacique. Junto com os parceiros maloqueiro aqui de Recife. Cidade bela que traz o rap junto com ela. Em meio à praia, prédios, muita treta na favela. Cartão postal, eu também quero tá na foto e festa. Tirando onda no mar, curtindo com as gata que presta. Óculos de sol na cara, melhora o visual. Tomar uns drink, fica longe e é dos paga-pau. É nós que tá que nem trator, devagar e sempre ligeiro na rima, fechando a corrente, deixando o clima quente. Tem quem não gosta, mas também tem gente que paga. Então compre logo e garanta a sua vaga. Aí não vou parar, música tá no meu sangue. Mais um maloqueiro entrando aí pra sua gangue. Mãos pro alto, mãos pro alto, mãos pro alto.